Episódio 1, Vingadores, Guerra Infinita. Filmes como você nunca ouviu antes. De leigos para leigos, dos melhores aos piores. O que acontece no cinema, não fica no cinema. Meu nome é Gabriel César e você está no Pipoca Elétrica. Bom, primeiro comentário, então, sobre o podcast Pipoca Elétrica. É que todos os comentários que vocês tiverem para fazer sobre esse episódio, vocês podem deixar diretamente no site pipocaelétrica.ga. É difícil falar esse domínio sem rir, porque é um tipo aquele domínio barato que ninguém queria. De fato, foi o único que eu encontrei de graça. Mas você vai no pipocaelétrica.ga, deixa seus comentários para a gente ler no próximo episódio, se tiver algum. Hoje o nosso convidado é o Gabriel Kenji, para falar sobre o filme Vingadores da Guerra Infinita. Kenji, se apresente aí para o pessoal. Meu nome é Gabriel Kenji e eu creio que o Gabriel me considerou qualificado para comentar sobre o filme porque eu assisti ele ontem. Isso é o que vale. É uma boa qualificação, perfeitamente. Ninguém aqui é formado em cinema mesmo, é só pitacos e conjecturas. A Guerra Infinita. Porque é uma tradução errada dos Infinity Stones, que são as pedras do infinito, né? Não são Infinite Stones, pedras infinitas. É, isso até acaba confundindo, né? Por causa do título do Capitão América 3, que é o Guerra Civil, e aí você coloca os dois grandes filmes da Marvel. Sim. Com o crossover de personagens com o nome de guerra. Ontem, eu assisti ontem e ontem eu já tava confundindo o nome na cabeça. E quando eu vi o título Guerra Infinita, eu achei que seria tipo aqueles filmes que iriam ter várias partes, enfim. Sim. Que nunca teria fim. De fato, esse não foi o título nem pretendido pelos autores do filme. E foi uma daquelas traduções meio porcas, assim, né? Até é difícil saber se eles pensaram isso, né? Infinity seria muito mais no sentido de do infinito, ou pedras da infinidade, do que uma coisa realmente que não tem fim. O que é estranho, né? Porque o departamento de marketing da Marvel não costuma deixar passar esse tipo de coisa. Sim. É, como erro, ou com... Sei lá, eles não dão pra estagiário decidir o nome do filme. É mais uma daquelas traduções fantásticas da nossa indústria de traduções. Ocean's Eleven, 11 homens em um segredo. comentário então sobre o filme em si. O filme, quando você começa a assistir na sala de cinema, é um daqueles filmes que você não pode chegar atrasado pra assistir, né? Você tem que chegar e assistir desde o começo, porque o filme já parece que começa... Da metade. Cara, ele começa te martelando na cabeça. Pra quem não viu, sei lá... Os outros. Os filmes imediatamente anteriores. Sim. Levam um tempo pra se situar. Não, eu acho que essa é uma excelente definição. Ele é um filme que dispensa qualquer introdução, a história prévia, já começa direto com porradaria total, assim, né? Até é uma forma de tentar prender, talvez, os espectadores. Nova... É, porque funciona bem, pra ser sincero. Eles meio que quebraram com o sistema tradicional da Marvel, que tem a formulazinha contra a historinha. Tem o começo, meio e fim. Aí eles já começam... Você não sabe o que tá acontecendo. Tá o Loki, o Thor apanhando ali, levando o pedal Robinho do Thanos. Hulk e também, pô, né? O Hulk, que nunca aparece no filme, na verdade, são nos primeiros minutos. O Hulk sofre uma humilhação ali, não dá 5 minutos, ele leva uma, sim, não sei, uma caneta por baixo das pernas e não consegue mais voltar. Não, essa é uma coisa engraçada do filme, porque eu senti isso. É uma mistura um pouco do mágico com o real. Porque você não consegue identificar aqueles capangas do Thanos que são tipo... Meu, eles são semideuses, os capangas do Thanos. Os quatro principais, é o maluco que é tipo o Hulk zumbi, ele lutando contra o Hulk, você percebe que o Hulk claramente não tem força pra disputar com aquele cara. Sim, é insano, né? Parece que já foi dado desde o começo pra não ser favorável. Sim. Aos Vingadores. E... Não, os capangas do Thanos são de um poder assim, tipo, eles sozinhos matam os Avengers, não precisa do Thanos em si, né? Então, nesse filme eu percebi isso também. É meio uma desproporcionalidade, assim, entre os poderes dos vilões e dos bonzinhos. Uma coisa que você falou sobre já começar e não dar tempo de chegar atrasado, é engraçado porque quebra, inclusive, com o ritmo que vinha sendo o conjunto dos outros filmes. Porque leva, o quê? 10, 12 filmes para o Thanos conseguir saber onde que estão as pedras, aí pega lá em 20 minutos de filme, meia hora, ele já tá com, completa, já tá com já metade do universo ali sob o domínio dele. E ele mesmo aparece pra fazer as paradas. Sim, que eu nunca tinha dado a casa. O Thanos é tão overpower que ele Até ia comentar isso na sequência. É, você tá assistindo o filme e você vê os Avengers apanhando os capangas e o Thanos tá, sei lá, tipo, fazendo outra coisa. Sim. Tipo, realmente o Thanos é tão overpower que ele não precisa se dar o luxo de lutar com ninguém. Ele só fica lá pegando as pedrinhas e os capangas dele vão lá e matam a galera. E tem um capanga em específico que tem um poder que, enfim, achei muito absurdo, que ele controla tudo com a mente dele com um poder infinito. Sim, o Molusco. O Molusco, não, eu achei uma comparação meio errada. Ele parece mais com aquela alienígena do Lilo Stitch. Tem aquela alienígena do Senado que julga. Ele é aquela alienígena com o cabelo do Einstein. Não tem outra. Eu lembrei da alienígena. Não, é igualzinho. Do próprio Lilo Stitch. Não. Tem um filme do Lilo Stitch e aí tem uma senadora lá que julga o Stitch. E ela é exatamente igual aquele cara. Não tem nada de diferente esse dele. Esse tipo de referência é muito profunda. É muito específico, né? Muito específico. Bom, o filme é engraçado porque a única vez que o Loki foi ser bom na vida dele, ele morreu. Eu ia comentar isso exatamente, ele fez lá. Nos primeiros 3 minutos do filme, a única vez que o Loki foi ser bom. Todas as outras ele traía as pessoas, inventava, fraudava. Ele foi ser bom, ele morreu então. É, foi ser bom ainda tentando trair o Thanos, mas de um jeito bem... Exato, tentando trair o cara mal. Né? Pareceu bem amador talvez, mas... Ok, eu aceito a desculpa de que no momento ali ele tava meio desestabilizado, já não era... O Loki frio e calculista, como sempre fora. Tava meio emocional, né? É. Mas esse é uma parte interessante do filme. Ele quebra muitos paradigmas. O da valorização da morte, ele não tem nenhuma valorização da morte. Sim. Dos personagens. É, vira um pedaço ali meio The Walking Dead, assim. O protagonista morre, o principal morre, e é isso aí, o filme continua tocando. Eu achei bem interessante. É bem difícil achar filmes blockbusters ou até, enfim, filmes de super-herói em que é tão comum, assim, a morte, que é o, eu acho que o principal desse filme, né? Quase todo mundo, no final, acaba morrendo. Bom, eles... O filme continua depois da morte do Loki. Eles, em Nova York, corta uma cena em que vem um mago maluco, que é o Lula Molusco. Sim. Simplesmente destrói o Spider-Man, o Hulk, que não consegue virar nada, e o Mr. Stark, né? O homem de Ferro. E também tem aquele Hulk zumbi, né, nessa luta. Sim. Que é tipo teletransportado pra um lugar muito longe, e daí ele perde. Aí você começa a pensar, por que eles não fizeram essa magia mais vezes? Eu pensei isso, né, na hora que eles estavam lutando já na antiga Titan lá do Thanos, que já era o Homem-Aranha, já era um grupinho lá com o Quill. E na hora que o Stranger tava fazendo aquele negócio de teleportar O Spider fazendo. O Quill também, ele fez lá um combo, uhum, em que eles começaram a atacar utilizando os portais do Strange. E você podia ver que todos eles estavam conseguindo, não exatamente ferir o Thanos, mas puxar, usar o peso do Thanos contra ele. Sim. Essa hora era muito propício pra ele ter aberto um portal na cabeça do Thanos e cortado. Exatamente. Eu não entendi. Esse negócio do portal é um negócio muito overpower. Ele conseguiu cortar o braço do Hulk zumbi. Sim. Usando um portal. Foi braço? Não, foi cabeça. Foi um braço. E eu não lembro se o Hulk zumbi depois volta pra Wakanda. Ele volta. Acho que ele volta. Ele volta. Não sei como. Não, tenho certeza. Eu acho que ele... Norte. Enfim, ligou o zap lá em busca aí, sei lá. O Thanos também super poderoso naquela época já, enfim. Eles conseguem, então, em Nova York, depois de apanhar para os capangas do Thanos, eles conseguem roubar o Doutor Estranho. Eles sequestram o Doutor Estranho, né? Exato. E a sua capa, o Homem-Aranha e o Tony Stark vão junto naquela nave maluca. O Tony que tem um destaquezinho, né? É engraçado você ver que ele já o Downey Jr. já tá para sair. Dele, né? Não, nem a armadura, mas o Downey Jr. já tava para sair. Dos filmes da Marvel há o quê? 6, 7 anos, e ele ainda parece que teve bastante destaque nesse filme, que vai ter no próximo, por razões óbvias. É engraçado ele isso. Ele tava bem, bem poderoso nesse filme, medindo forças com personagens muito fortes, como o Thanos, inclusive, né? Ele foi um dos que mais segurou, na verdade, a barra. Ele arrancou uma gota de sangue do Thanos, acho que foi o único. Ele foi o único que conseguiu. Então, além do Thor, mas... Sim, o Thor já tá no nível literalmente Deus, né? Bom, e daí os Guardiões da Galáxia aparecem no meio do filme. É um filme realmente em que as coisas vão acontecendo muito rápido, né? Exato. A gente deve estar tipo nos primeiros 20, 25 minutos do filme. Não, calma, tu nem falou ainda, tu comentou que quando eles estavam saindo da atmosfera, o Spider e o Tony, ele ainda aparece, né? A armadura nova do Spider-Man, o que dá uma dinâmica muito interessante, inclusive, na batalha com aquelas. É, fica tipo. É, com aquela. O Spider-Man ganha os A braços, né? Escarlate, a armadura Escarlate. Eu achei muito interessante que eles não perderam tempo explicando com isso. O Peter já meteu um. Ah, bem intuitivo essa armadura. Ele já começou a fazer. É, tipo assim. Já usou um hack lá e desbloqueou todas as funcionalidades dela. É, meio. Achei bom isso, inclusive. Vai até meio contradiz um pouco os outros filmes do Spider-Man, que ele sempre demora Ele muito pra se sempre demora muito adaptar, pra se adaptar, exato. mas, de repente, quando ele tá, sei lá, saindo da atmosfera terrestre, sem ar nenhum, ele tava caindo, na verdade. Ele Não. tava caindo, ele é capturado pela É, armadura. o Tony chama a É, armadura e pega ele é ela capturado no no ar. ar. Quando ele é capturado, daí fica mais fácil de aprender. Enfim, é um pouco de contradição aí, mas ficou Ah, engraçado, mas eu assim. achei bem colocado, cara. Porque, Ficou porra. um Spider-Man, Homem de Ferro, claro. Sim, se tivesse. Ao mesmo tempo que eles dedicaram no filme do Homem-Aranha pra explicar cada função, porra, que foi. O filme inteiro ele tinha que Só pegando explicar cada sessões. Pô, coisinha. caraca, tem Ô, um tem. 45 aqui, sai no raio. É, Apertava não sei o que, o olho ficava de assassino, sim, porra. era Aí nessa. eu É, já ia desistir do eles foram filme ali. direto ao ponto. Realmente é um filme muito carnificina nesse sentido. É bem objetivo. Tanto é que questão de diálogo. O que mais Tem tem. pouco diálogo. O único que teve foco em diálogo foi o Thanos. É Cara, ele é o único que teve isso é realmente uma falha. frases que você pega assim, ah, isso aqui tem um impacto Sim. profundo. E uma outra que o Strange soltou assim, que é uma Sim. cena É que a gente porque pode comentar não. depois, mas. É que o Doctor Strange é muito foda. Não, ele Olha, ele é muito foda. Ele com uma pedra conseguiu segurar o Thanos um tempão, né? Sim, O cara é cara. muito foda. Incrível realmente poder esse cara que o filme dele, o filme do Doutor Estranho, você acompanha toda a evolução. Ele era um Zé Ninguém do ponto de vista de Sim, de superpoderes, né? superpoderes. Ele era um neurocirurgião, se eu não estou enganado. E daí ele tem um problema e daí consegue estudar lá no Himalaia com os monges e tal, adquire a pedra. E ele consegue dar meter um laço no Thanos, né? Enganar ele por um bom tempo. Isso eu acho bem, bem interessante, os personagens. E é um filme com muitos núcleos, né? E como eles conseguem, como você falou, eles desenvolvem o filme numa estrutura polinucleada. Sim. E que cada núcleo tem ali os personagens bem compatíveis, eu diria. Quando é o Strange que é sequestrado, e aí que vai atrás é o Tony e o Peter, e a dinâmica dele já tinha sido construída nos filmes anteriores, então tu não teve que perder tempo Sim. pra mostrar os caras. Só a dinâmica entre o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. É, Eles precisam se que. conhecer ali, Exato. enfim, tem um pequeno tempo de adaptação, mas Sim, é mas bem reduzido, né? não é como se eles não se conhecessem, pelo Sim. menos o Strange, é como se eles não conhecessem os outros dois. Sim. E engraçado como esse filme ele tem muitos núcleos, é muito conteúdo para pouco tempo de filme, na verdade, né? Exato. Então eles têm que cortar cenas e partir para coisas completamente diferentes. Então, Paralelo, no sim. meio dessa luta gigantesca que o Homem-Aranha acabou de pegar uma nova armadura, que ele acabou de conseguir entrar na nave, quase morreu, cortam e botam uma cena totalmente cool dos Guardiões da Galáxia no espaço. Eu não sei se você lembra dessa cena que mostra Space. Sim, mostra eles cantando agora. O que eles estão cantando? Uma musiquinha tipo da década de 70, alguma coisa assim, Olha meio. só, uma mixtape, uma É, delas, né? musiquinha feliz, assim. Que é justamente o repertório deles, né? Porque o Quill é da década de 80. E eu não sei se você percebeu isso, mas no meu cinema a galera toda riu, assim, nesse momento. Sim. Foi um comic relief do filme, sair daquela luta pra cena dos Guardiões, que é um lado mais cômico, Sim, né, da eles Marvel. cantam. Todos eles fazendo uma encenação, outro dormindo. Sim. Mas eu não sei também, cara. Talvez o que eu acho negativo é o excesso de piada, às vezes, e em momentos Mas a meio. Marvel é sempre, Não, cara. não, não, não, mas é que tá. Você colocar as piadinhas assim. Ah, na hora que o Tony chama o Lula Molusco lá, Sim, é chama muito de Lula bom. Molusco, eu achei, cara, muito bem Muito posto assim. boa essa piada. E será que não tem nenhum problema de E. direitos autorais essa piada do Não, não. Lula Molusco com a Nickelodeon? É Disney, eles compram tudo. Compram É Nickelodeon, se der problema. verdade. É verdade. E foi bom porque ele meio que desautoriza o cara que chega se impondo, ele dizendo, ah. Sejam. Aí é que tá, esqueci de comentar, mas que ele fala, sejam gratos pelas suas miseráveis vidas estarem servindo ao propósito Ah, de isso é Thanos. É, os servos o falam, cara sim. já chega Sim, os se aliens colocando ali, ó, superpoderosos, sim. no Olimpo. Verdade. E o Tony pega com toda aquela impertinência dele Humana, né? e o compara com o Lula Molusco. E deu Aquilo pra é muito. perceber que o cara não entendeu a piada. Sim, aquela é uma daquelas piadinhas me colocaram, mas tem outras assim que, obviamente, eles forçam porque a galera curte, mas Sim. tem umas que eu sempre fico meio desnecessário, e às vezes tentar dar em alguns momentos uma certa dramaticidade não ia fazer mal, principalmente especialmente nesse filme. Sim, Nos sim. outros eu ainda relevo. Nossa, vendo o Black Panther, que também ele solta umas muito nada a ver, só que fala, tanto faz. Mas nesse, se eles tivessem em alguns momentos dado uma dramaticidade, eu acho que seria um ganho positivo. Menos piadas. É, não, algumas. Tem umas que são Sim. muito boas, mas outras que são, Sim. parece aleatório. É, no núcleo específico dos Guardiões da Galáxia, o Drax, como sempre, é o principal comediante. Eu acho que ele até exagerou um pouco nesse filme, né? Sim. Teve muita cena de piada com o Muito Drax. do Drax. Inclusive uma daquelas, ah, você consegue me ver e tal. Essa aí Sim, não teve essa. muita graça. Não teve nenhuma graça. Foram tipo 2 minutos de Foi 2 minutos. filme. Tipo assim, poderiam ter morrido 10 personagens nos 2 minutos. Em vez disso, a gente teve o Drax faz uma piada de você consegue me ver e você não consegue Cara, me 2 minutos podia ser 2 minutos de psicodelia com Dr. Doctor Strange, Strange. sei lá, tipo. Eu não ligo pro resto, eu só queria 2 minutos de É. psicodelia Eles com claramente Strange. quiseram economizar nos efeitos do Doctor Strange e Não, sim, botaram. óbvio, tem uns efeitos absurdos. Sim. Não, as melhores cenas são do Strange. Bom, e daí eles cortam pra parte pro núcleo dos Guardiões da Galáxia, Que encontra o Thor. que encontram o Thor no meio de uma nave quebrada, enfim, É espacial. engraçado porque Que é nesse momento. justamente a nave do começo do filme, É, exato. que é do Thanos. E nesse momento é engraçado porque eu realmente achei que o Thor tinha morrido. Eu achei que eles tinham, tipo, porque Eu não sabia que o Thor respirava o Bruce Banner. no espaço. Não, não, não é por isso. Mas é que o Bruce Banner ele volta pra Terra e ele fala: Ah, o Thor já era. Sim. Eu ia achar, tipo, uma puta pisada assim na relevância dos heróis, tipo, da Sim. própria Marvel, se elas falassem assim, ó, o Os Thor dois deuses morreu morreram no e a começo, gente não vai nem mostrar. né? Tipo, se fosse nisso, eu ia falar, cara. Mas tudo bem, o Thor tem Bem, uma participação fodida depois. eles teriam reduzido muito o personagem, né? Não, sim, Então é que mas. você percebe que o filme já tem três núcleos Exato, é principais. o do É Stark. o núcleo do Thanos no começo do filme, que tem o Loki, o Thor e o Hulk. Sim. Esse núcleo, enfim, eles batalharam e perderam pro Thanos no começo. Depois o núcleo que volta pra Terra, que conhece o. Que se encontra com o Stark e com o Doctor Strange. Já é o último núcleo do Thanos mesmo, as ações do Thanos Sim. e E tentando o núcleo dos parar. Guardiões da Galáxia. É, tem isso também. É. Que é o mais fraco de todos, muito disparadamente, né? Essa é uma parte também um pouco chata do filme. Os Guardiões, eles precisam de uma. Na minha visão, eles precisam de uma. De serem repensados. Eles são claramente tão longe do poder dos outros núcleos. Tipo, um personagem dos outros núcleos mata o pessoal dos Guardiões, né? O Groot ainda não tá tão poderoso assim. Ah, até porque isso fica mais evidente porque toda a substância de como funciona o Guardiões da Galáxia é justamente os Guardiões da Galáxia enquanto grupo. E Sim. eles pegam um determinado momento, se segmentam e se subdividem Então, entre os dois e já perde o já fazem sentido isso no começo, na deles. verdade, né? Exato. Um grupo do Groot, do Thor e do Capitão, O Raccoon. que eles ficam chamando ele de Rabbit, o Thor fica chamando ele de Coelho. Aham. Não sei, na tradução tava errado, inclusive, Tava na legenda. lebre na legenda, né? Lebre, tava lebre na Não, legenda. não, eu também reparei É, nisso. Coelho. Qual é o nome dele mesmo? Cara, não lembro, Eu mas eu também não chamo de lembro o nome dele. Raccoon e Guaxinim, então. Guaxinim, é. No, ele tem um nome, ele é bem incrível, inclusive, no filme dos Guardiões da Sim, Galáxia, ele enfim. é. Ele Os talvez poderes de seja. arsenal dele são Ele é um incríveis. dos personagens mais legais, Talvez assim, ele seja o porque. mais forte, inclusive, dos Sim. Guardiões. Se bobear, o mais forte. Mas, enfim, eles se dividem, eles vão buscar a arma para matar o Thanos, né, No caso, buscar não, né? eles vão tentar Forjar. forjar a arma. Eu acho que eles não sabiam que o planeta estava destruído, achavam que ia ser mais fácil. Sim. Eles vão para Niva Delir, que é o nome do mundo, algo assim. Exato. E o resto Eles vão vão para atrás do Noel. Thanos. Eles vão Os outros vão pra. atrás do Thanos, Que para eles supuseram. que teria uma das pedras. Aliás, não lembro quem, foi o Thor. Thor O Thor, supôs que supôs ele que ia estaria tentar conversando até. pegar pedra com o colecionador, que era a Sim. pedra. Eu não lembro qual era a pedra. Não Acho que é a era pedra da realidade. da Da realidade, realidade, deve sim. ser. Quando chegam lá, ele já tinha Sim, pego a pedra. já tinha pegado a E pedra. já era outro. Já fez um cenário totalmente diferenciado pra Interessante, nós. né? Isso foi uma introdução bem interessante, que ele já coloca como se ele estivesse tentando ainda procurar pedra, só que quando ele já tá manipulando desde o começo que o Sim. grupo do Quill É, chega. de uma certa maneira, uma coisa que une todos esses núcleos juntos é um inimigo em comum, na verdade. Porque todos eles conhecem o Thanos. Exato. Apesar de não conhecerem uns aos Sim, outros, né? tanto é que esse é o link, é o elo na parte que o Homem de Ferro e companhia se encontra com o Quill e Sim. Ah, é isso elo. vocês não são os amigos do Thanos? O Não, a gente tá aqui pra matar o Thanos. Thanos, ele é de fato o. Ele é. Né, o pessoal fala, ah, o vilão. Não, o vilão, ele é o protagonista do filme, É, exato. de longe. Exato. E ele é a base do enredo. Mais do que o que ele quer fazer. Eu acho até que como ele pensa ou como ele age frente aos próprios princípios é muito mais relevante do que as ações em si. Tanto é que o pano de fundo que eles dão para a parte emotiva, para os conflitos psicológicos, para a parte relacional do Thanos é maior até do que a importância que eles dão para as consequências das ações dele. Isso Realmente, o é. Thanos é incrível nesse filme. Eu acho que a Marvel acertou em cheio no vilão. Muito Geralmente bem, muito bem colocado. o vilão é aquele cara descompromissado que só quer matar o mundo todo sem motivo nenhum. Não, Sim. o Thanos, ele tem um bom motivo. E Na. ele tem uma boa. Você consegue até se solidarizar com ele. Ele tem o planeta dele, que morreu por conta de não seguirem a ideia dele, enfim, de matar metade da população. Então ele quer salvar a galáxia. De uma certa maneira, ele também é um guardião da galáxia, nesse sentido. É, engraçado que até o. É um dos poucos, né, filmes que a Marvel ela para desenvolver bem o vilão. Porque sabe Ah, que. também o filme do Pantera Negra teve um bom É, vilão. mas alguns filmes da Marvel assim, os vilões são completamente cagados. Tu pega toda a trilogia do Homem de Ferro, o segundo que você lembra mais ou menos assim do vilão, mas tu sabe que tem outro vilão que tá conjunto com ele, você nem lembra o nome dos caras, você nem lembra como é que foi a. São vilões muito para Muito. Muito. encher linguiça, só para realmente ter um São filme. muito pré-fabricados, assim. Deixa eu ver quem mais é um exemplo. Qual é o vilão do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia? Não sei, eu não assisti Exatamente, primeiro. O eu não primeiro filme lembro. do Eu Guardiões, vi. assim, o segundo filme dos Guardiões para mim foi muito bom, mas o primeiro ainda tem que Cara, assistir. eu vi o primeiro e eu nem lembro qual que era. Porque o foco deles parece que é sempre no, nos heróis. Nos Inclusive heróis, a Guerra Civil, que foi sim. motivada por um vilão lá que ninguém lembra, cara, do Ah, vilão. o da Guerra Civil, o vilão é aquele É o cabeludinho do Barão, Lobão. alguma coisa. Não, o Guerra Civil Guerra da. Civil do Capitão América, Sim. que o Tony versus o Ah, Capitão América. realmente. Aquilo foi motivado por um Mas vilão, mas ninguém lembra não, porque aquele ele cara. morre. Aquele vilão. Ele é muito genérico. Não, o Baruque, sei lá o nome dele. É, eu esqueci, O não, que não tinha um branco. braço. É o Barão. Não, esse é o. Esse é o que vem depois, tá? Esse aqui que tá Esse é o relacionado segundo com vilão. Wakanda. É o Garra, alguma coisa. Ah, o Garra, E no. É Barão Zemo. É, o Zemo, nas HQs, um vilão importante pro Capitão América. E no filme ele passa totalmente batido porque o foco ali tá nos heróis. E geralmente foi. Assim, em muitos filmes da Marvel. E nesse, quando eles. Cara, desenvolvem o. Eu digo, eles desenvolvem o Thor. O Thor. O Thanos mais do que já desenvolveram o Thor todo o universo. Um E exemplo? com pouco tempo, né? Com Nesse pouco tempo? filme. Nesse filme com pouco tempo. E daí nessa parte do filme que eles se dividem para cada um ir para um lugar, o núcleo dos Guardiões da Galáxia, ainda aparece um outro personagem que vai ser peça central do enredo, que é o Vision, o Visão. Sim. Ele Numa quase lua de mel, é Summer Love. com a Wanda, Feiticeira. né? O nome dela em português é Feiticeira? Não, é Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, sim. E eles quase são sequestrados por aqueles capangas com os outros O capangas, que que parece parece. um personagem de General Não, RuneScape, é que tá. aquele cara do olhinho O roxo. pior é que eu gostei do design dos capangas depois que eu parei para analisar mais, que um deles parecia uma mistura de ceifador com duende verde. Ah, Aquele bem tipo. nessa. E a outra parecia que saiu de algum The Elder Scrolls, assim, com aquela parte toda Então, pintada, o é chifrinho. justamente essa aí, eu achei meio personagem de RPG, assim, É, genérica. ela parece que veio de Total. RPG, e o outro parecia Você foi expulso do RuneScape, assim. um duende verde eidético, não sei, ele tava muito É magrelo. muito escroto o design dos capangas, na minha visão. Mas eles são muito poderosos e realmente quase sequestram o Visão e a Feiticeira. Mas eles são salvos pela trupe do Capitão América Mas é e. muito díspares, né? Tu pensar no poder deles que. Sim, são quatro caras Não, basicamente ganhando de todos os restos. no começo eu achei que eles eram muito aleatórios, esses dois específicos. Exato, você não dá nada para os três O caras. grandão e o molusco, eles já tinham a imponência lá do começo, que ele já chega falando, ah, se curvem aí, não sei o quê. Mas os outros dois que só chegam lá só pra. Dar uma missão impossível e roubar a pedrinha do Sim. Visão, eles se mostram. Tipo, eles claramente Cara. conseguiriam ter sucesso se não fosse aquelas águias, os caras lá da águia Sim. chegar e o Capitão América, né? E É salvar muito eles. interessante essa parte. Bom, Não. daí depois dessa parte que eles conseguem salvar o Vision, que fica com a pedra um pouco machucada depois de tomar uma enxadada na cabeça Sim. do Duende Verde, inclusive, volta o filme pro Thanos lá na, no, Ah, No planeta de lugar calma. nenhum. Eu ia comentar isso quando eles estavam antes, né? Ou depois, eles já estão no planeta de lugar nenhum, já do colecionador, né? Do colecionador. Mas o É, colecionador não aparece ainda. Ele vai aparecer agora. verdade, Que verdade. parece Clodovil. Essa parte é muito engraçada. Clodovil. Quando eu vi o Thanos batendo no colecionador, eu achei muito parecido com Clodovil. Não sei se você teve essa mesma ideia. Sim. Mas Parece mesmo. é nessa parte que ele chega no planeta que você percebe como o núcleo Guardiões da Galáxia é um núcleo completamente despreparado pro filme. É exatamente quem vai destruir todo o enredo do filme. Todo o Cara, plano mágico é destruído por esse núcleo. O núcleo mais inútil do filme é o núcleo dos tu Guardiões. se vê que eles, não, na verdade eles culminaram pro Thanos conseguir o que ele Pro Thanos quer conseguir em muito exatamente tudo que sentido. ele queria. E ficou bem óbvio que aquilo era uma armadilha, tipo, no começo, quando mostrou que o colecionador se mostrou um valente, cara, esse maluco não vai dar a Eu vida não dele. entendi, eu não tinha entendido essa Ele parte. não vai dar a vida O dele pro colecionador negócio. mentindo pro Exato. Thanos, falando que a pedra não tava com ele, sendo que tava. Óbvio que Muito tava. estranho. E era tudo uma ilusão do Ó, Thanos. era óbvio, cara, era Eu não achei óbvio, obviamente. eu não achei óbvio. Nossa, Eu não. achei, eu, é que eu não conhecia o É, pra colecionador. você, como espectador, mas é pro Guardiões. Tá, tudo bem, o Quill é Sim. idiota. Mas talvez o Thor deveria ter sacado. É, mas tu pega o Thor ou a Gamora mesmo, Sim. lá na hora ela se ter tocado que aquilo era uma Uma ilusão. armadilha. Pra ela sabia que ela tinha o um segredo Sim. do negócio e achar que o pai dela Sim. não ia se tocar e tentar armar algum joguinho pra sequestrá-la sem maiores conflitos e danos físicos, já que É. ele se importava com ela Sim. de certa forma. E Eles interessante. caem no feito pato na armadilha do E Thanos. nessa hora é engraçado, porque você vê como é que funciona alguma das pedras, assim, que até então pra mim era meio confuso, quando ele transformou o Drax em umas pedras e a Eu achei outra que tinha nos aços. É, matado. eu achei que ele tinha matado, só Meio, que ele só porra, é tava. tão Ele só fácil matar as pessoas. tava manipulando. Sim, A é realidade, aí verdade. tu vê que não é tão Tão fácil assim as limited. É, coisas. não é tão limited como Sim. Ele dá a tá criando uma entender. ilusão na cabeça das pessoas. Que é parecido com o poder de uma daquelas personagens de um filme que eu não lembro qual que é o filme, cara, que ela consegue modificar partes de realidade. Partes de Que ela realidade. consegue fingir que um túnel caiu pra frente dos policiais, mas antes de um túnel caiu. E é um poder bem concentrado, só que eu acho que o do Thanos é muito mais Não, ampliado. talvez ele até. Cara, não sei, realmente se ele modifica a natureza ou se ele fez o Drax Ah, e a das anteninhas ficar pensando. eu lembrei qual que é o filme que eu tava pensando, na verdade é a série. É a série da Eleven, lá do Stranger Things. Ah, Que tá. tem outras crianças que fugiram lá da fábrica amaldiçoada, sei lá. E que um dos poderes era conseguir mudar a percepção de realidade das pessoas, mas para poucas pessoas para um lugar limitado. Só que do Thanos, da pedra da realidade, é um negócio muito Não, mais overpower. talvez ele realmente tenha mudado a substância do Drax, realmente tinha virado pedra, a outra tinha virado umas faixas, Nossa, muito estranho mas aquilo. ele sai de um certo alcance e você vê que as coisas se reestruturam, Sim. até porque. Passam do tempo, né? Sim. Enfim, eles caem exatamente no. No Caem continho. na. Caem na, no, no conto do vigário do Thanos. O Quill, a única vez que ele foi corajoso no filme foi justamente quando ele foi enganado de atirar na Gamora e não dá certo. E daí o Thanos tá com tudo, né? Você É, vê como algumas ele últimas. induz as pessoas muito facilmente, porque o Quill tava hesitante, Ele tava realmente muito ele acreditando. incentivou o Quill a puxar o gatilho, Sim. só depois para humilhar ele e dizer que você não vão conseguir ter poder nenhum aqui, nem Sim. sobre as coisas que supostamente nos igualariam em força, que seriam as armas, nem isso, porque ele tá muito acima dessas coisas tangíveis. Sim. Bom, e daí é nesse momento do filme, pra mim pelo menos, que você percebe que o Thanos é indestrutível. Porque ele tá com tudo, ele tem equipes na Terra fazendo Não, trabalho pra ele. nem. Ele não precisa nem encostar nos inimigos dele. É desse momento do filme que eu acho, inclusive, que perde um pouco a graça. Porque poderia ter um pouco de dificuldade, meu. Eles estavam com o Thor. Não, o Thor, na verdade, tava indo no lugar Não, que ele deveria tava indo dormir. pros Eles anões. realmente tinham encontrado o núcleo mais fraco, mas eles não conseguiram fazer nada e não tinham chance nenhuma. Nem fosse o Thor conseguiria fazer nada. Porque o Thanos, ele completamente manipulou 100% da realidade. Então, enfim. Exato. É, aquilo foi. Foi muito Foi o momento overpower, na real. triste do filme, eu acho. Quando você bota Ah. o vilão tão forte assim, meio que. Eu não achei Perde a esperança de alguma coisa tão dar ruim, certo. mas você já vê que a bagunça também, que ninguém escuta as ordens do Kratos, você já vê que os Guardiões em algum momento eles iam fazer uma cagada. Porra, depois que encontram o Stark ainda, que gosta de ser meticuloso e Sim. arquitetar o que vai fazer. E o Quill, que é basicamente o oposto disso. perfeito. Você vê que em algum momento eles iam ter um estrago. Dois, né? No caso, entregar a Gamora Sim. de mão beijada pro Thanos conseguir a última A pedra, pedra a do penúltima Avernalos. pedra. E depois com. Aquela cena fatídica. Sim, exato. Daí a trupe do Capitão América se reúne com o Steve Bannon e vão pra Wakanda, onde eles acham que vão estar mais seguros. Mas não dá pouquíssimo tempo, eles conseguem se aproximar de Wakanda, né? E soltam aqueles milhares de aliens. Aquele negócio é muito bizarro. Ah, mas antes disso, o Thor ainda não tinha tentado forjar coisa com o anão. Ah, daí Eu acho que é antes disso, tem um anão cara. gigante. O Peter Dinklage lá, eu não sei Sim, como fala o nome dele, sim. o Tyrion Que Lannister. eles chegam. Bom, Faz então papel de todos os anões. o núcleo que vai no. Sim, o núcleo que vai na Terra, na estrela, que é uma estrela morta, pra tentar forjar uma arma pra matar o Thanos. Chega lá, o Thanos já tinha matado o planeta inteiro, enganado ele. Só tinha deixado o Só tinha deixado um Tyrion. anão, que era pra contar a história. E daí o Thor, ele vai Cara, reativar a mas estrela. eu acho que isso foi só uma desculpa porque eles não tinham mais atores para usar e mandaram matar todos assim só pra colocar o Tyrion lá no lugarzinho dele. É muito estranho aquela parte, cara. É muito estranho você ter O anão gigante. um anão gigantesco. A única coisa que ele tem de anão é a desproporção da cabeça Exato! e dos membros assim em relação ao É todo. literalmente um anão gigante. É muito bizarro. Mas eles conseguem fazer uma nova arma pro Thor. Literalmente um Você anão gigante. não dá muita. Eu não dei muita, sei lá, muita credibilidade pra aquela arma que eles fizeram. Uma arma meio um Cara, design mais. Não parece tão forte quanto o último machado. E a porra do cabo é o pedaço largo sim, do Groot, do braço do Groot. essa parte eu achei muito estranho, tipo, o cabo é o braço do Groot, ele tá E ele é equiparado forte. ele tá equiparado ao metal e Isso. pra aguentar Uma o... força. Porque se a pessoa entende de física, ela sabe que se eu dou uma martelada com o negócio, a força que vai no cabo é a mesma força que eu tô imprimindo. Sim, Não não, existe mágica. pior... O cabo, ele tem que segurar a força que eu tô O jogando, pior senão é ela vai que quebrar. tu tem uma tensão de cisalhamento bem ali na separação do cabo e do metal, sendo que, obviamente, o metal ali é dezenas de vezes superior ao cabo do É, Groot, eu essa parte meio estranha. A não ser achei que muito Groot seja, esquisito. talvez uma madeira mágica, não sei, talvez pode ser isso, né? É, Uma talvez. propriedade muito especial e Não. que se adeque a, sei lá, Ou um anão talvez seja. depois de completo o machado barra martelo adquirisse uma unidade metafísica, Pode não ser, sei, a sim. energia da Não, estrela ali permeou a exatamente, árvore. essa é a parte engraçada do filme, É que isso que é aconteceu? difícil você distinguir o que é ciência e o que é magia no filme. Por exemplo, o Tony Stark é 100% teoricamente ciência, né? Sim. E ele consegue se virar bem com ciência no mundo mágico, né? Ele consegue, enfim, bater no Thanos usando ciência que É, é você vê da realidade. basicamente três dimensões, né? Que é a parte hipertecnológica do Sim. Tony, você tem essas magias, entre aspas, que seria mais uma alquimia do Thor, que é trazer Sim, a coisa ele é um deus, elétrica, né? Ele. fazer as coisas Sim. com o elemento da natureza, e tem já o misticismo absurdo que é o Thanos e o Doctor Strange, que já estão a um nível muito, muito além, Exato. transforma umas coisas assim. Exato. E talvez a parte fraca do núcleo dos Guardiões da Galáxia é que eles têm pouca magia do lado deles. Eles ficam restritos à parte tecnológica. E o Groot, que é talvez O mais os que tem mágico, mais e a ainda tá apelação, ele tá. adolescente no filme. E ele tá com o Thor, e talvez por isso ele ainda fique em segundo plano, né? Sim. Não tem como tu comparar o Groot e o Raccoon com o Thor. É meio que. É aquilo que eu falei, segmentar o grupo eu achei meio bizarro. Sim. Eu achei realmente meio. Não, tá, dá pra tu engolir o jeito que eles levaram. Ah, ok, foi necessário para ele ter um machado lá, de alguma forma. A energia da estrela permeou o cabo Pode ser. do Groot, que fez uma hiperfotossíntese e Sim. virou um cabo fodão lá, mas. Cara, eu tava pulando cenas aqui, olha só. Ainda antes de Wakanda soltar aqueles aliens malucos, que eu acho uma parte muito engraçada. Aliás, só Teve pra. muitas coisas antes. Ah, tu vai Sim, só comentar pra ainda. finalizar essa parte, Sim. tu vê também o limite do poder do Thor, que é. Cara, Que é tomar uma estrelada na cabeça de dois se o minutos. Thor não ganhasse. Aquilo, quando eu vi aquilo, meu pensamento Ele se foi. torna na estrela? Não, quando eu pensei. O que eu pensei foi: se o Thor não matar o Thanos, ninguém vai matar. Mano, Ah, ele sim. levou por Sim. Mas alguns isso aí é uma minutos. cena para outros capítulos, né? Muito, muito absurdo, cara. Mas tem, para mim, foi até agora minha parte favorita do filme. É quando o Capitão América e o Spider-Man vão salvar o Senhor Estranho, o Doutor Capitão Estranho. América, não. O O Homem Capitão de América não, o Ferro. Homem de Ferro e o Spider-Man vão salvar o Doctor Strange. Essa parte achei sensacional. Porque o Lula Molusco tá lá com todos os poderes. Fazendo uma torturazinha. Fazendo uma tortura bizarra, uma tortura chinesa com espinhos espirituais. Sei lá. Acupuntura com calibre .40, né? Exato. É uma bizarrice. E chega o Tony Stark, chega o Homem de Ferro, vai bater no Lula Molusco. É difícil até chamar ele de outro nome. Eu não sei se ele tem um nome oficial. Cara, não faço a menor ideia de qual é o nome dele. São os aliens do Thanos. Não, pior que ele tem um nome. O Thanos, quando ele chega uma hora, ele pergunta, fulano de tal morreu, se referindo ao Lula Molusco. É, mas os nomes são tipo, aquele cara, o segundo de Gomorra, sei lá. Eu não tenho certeza que esse o Thanos chama de um nome. Sim. Esse era o mais forte dos capangas dele. Além de ser o mais forte, ele era o secretário-geral do Thanos, né? Ele que chegava anunciando. Sim, os outros nem sabiam falar direito, aquele Hulk e zumbi. Teve uma morte mais científica e previsível e humana possível. Que o Tony Stark fez a porra de um buraco na nave. Ele calculou, ele deve ter calculado, ele falou justamente, né? Meus poderes, o Molusco falou, meus poderes são muito maiores do que o seu. Daí você tá lá assistindo, você percebe, é verdade, porque o cara tem magia. Exato. Tony Stark tem ciência. Mas ele não é... Igual o Thanos, que é basicamente intangível. Sim, ele não tem as pedras, na realidade. Não, as pedras do poder, na realidade. Ele é suscetível ainda à gravitação, a umas coisas que são mais fortes do que a magia. E o Tony se levanta e fala, você não assistiu tantos filmes quanto eu. Quanto ele. E abre um buraco na nave, o cara é sugado, feito tipo aqueles sugador a vácuo, assim, sei sim. lá. Tipo se você abre a porta do avião, o cara sai e é congelado no... Pelo espaço sideral, assim. E a ideia que vem do Peter, né? Tu vê como é interessante, porque é o conflito justamente de como você falou. Peter? Foi o Peter que tinha assistido algum filme muito cult lá. Eu não tinha percebido essa parte do filme. Pelo que eu entendi, sim. Foi o Tony que tinha feito essa. Foi o Peter que assistiu e falou pro Tony. Até que ele, na hora que o Peter vai falar de novo alguma coisa sobre os alienígenas, ele fala, sem mais referência à cultura pop. Ele fala isso. Em relação ao Peter. E é engraçado como você vê. Que é uma estratégia bem ingênua, talvez, bem inocentezinha, você pensar que aquilo... Que aquele, matar aquele cara super poderoso que destruiu Nova York inteira. Que ser suscetível a esse tipo de... Essa parte... De maracutaia, exatamente. Né? Exatamente, e os outros conseguiram se salvar. E você vê que vem justamente do Peter, que é o que teria, mas... É o mais burro, é o mais normie de todos. O que é engraçado, né? Porque o Peter não é nem um pouco burro, mas... Ele matou um dos caras mais fortes do filme com conhecimento geral. Conhecimento geral. Adolescente. Exato. Ele não usou o conhecimento de Homem-Aranha dele. Tudo que precisou foi o Homem de Ferro usar uma bombinha e tal, daí explodir a nave. Sim, essa parte eu achei bem interessante e mostra como é que o próprio Tony e o Peter eles resolvem tudo na base da circunstância. Né? Se você for ver tudo, tanto o Spider-Man quanto o Iron Man eles são muito circunstanciais no modo de eles são muito reativos, eles dependem da circunstância, da situação para eles terem uma ideia boa. É muito diferente. Eles planejam na hora, diferente do Senhor Estranho. É muito diferente se tu pegar o Strange, o Thor, Strange. Que eles se garantem neles mesmos, basicamente, e o Tony, que sempre, até porque eles são os mais humanos, querendo ou não. Sempre estão perdendo e daí arranja uma ideia mirabolante para salvar o mundo. Exato, essa parte foi... Um ponto forte, cara, achei muito... Você vê que eles vão pisando no... Pô, o Loki morre no começo, eles vão... Todo mundo vai apanhando, mas você vê que com o vilão meio genérico, entre aspas, meio genérico, menos importante, eles também não pegam leve, assim, dá uma morte meio idiota, uma morte meio... Sim, é uma boa... Sem holofote. Pra mim, a melhor morte do filme foi essa. E, bom, daí, assim, na próxima cena dessa aí, o Thanos, ele revela a intenção dele. Que é de salvar recursos para metade da população. Essa parte eu achei sensacional, justamente porque o Thanos é um excelente vilão, como a gente comentou. Enfim, um vilão, falando em termos filosóficos aqui, um vilão consequencialista, né? Ele só quer o melhor para as pessoas. Na cabeça só dele. Só que as pessoas não sabem o que é melhor, então ele vai mostrar o que é melhor. É uma parte pouco explorada do filme. Essa sim, discussão. Também acho. Essa discussão, não tem muita gente desafiando ele filosoficamente. Também achei... exatamente. As pessoas parecem discordar dele no modo de chegar no resultado que Thanos quer. Sim, não no meio. Sim, isso eu achei... isso eu achei muito incrível, porque quando ele começou a lançar as bases totalmente eugenistas do pensamento dele, de... Tem muita gente no universo, não sei o quê. Os recursos são finitos, as pessoas são finitas, ok. E por isso ele pega e desses fatos ele joga a conclusão dele. Por isso nós temos que Mata matar a metade. metade da vida existente para que a vida Sim. se perpetue. E é engraçado que é muito científico, né? O cálculo dele, né? Eu calculei aqui, joguei no Excel, deu Metade. exatamente 50%, gente. Não foi tipo 38 ou, sei lá, 57, não, foi Ele 50%. já era onisciente desde antes de ter É, exato. as pedras. E é muito interessante, porque quando ele jogou essa teoria dele, e as intenções dele, eu jurava que pelo menos o Tony ia contestar. Até que ia ser inesperado, inclusive. Porque o Tony, se você parar para analisar bem, ele tenderia a pensar mais ou menos desse jeito. Não pelo método, mas pela consequência de Sim. recursos são finitos, vamos elaborar métodos de controle da população, porque ele sempre, até com os Vingadores 2, com o Tron, você vê que ele já tinha Sim, ele é um cara bem científico nesse sentido, né? ele, Não ele muito pensa filosófico, é, ele pensa que mas direto. que as circunstâncias elas podem ser quase todas controladas a Estatística, sua né? a sua intencionalidade. E nesse momento eu pensei que ia ter que suceder um questionamento, ou mesmo do Strange, que é o cara que fica meditando, fica lendo, Sim. mandar um assim, ah, não é assim que funciona, não. Sim. Pô, você não Mete um pode. racionais no cara, mete um rap. Ainda mais que ele fala, ah, vou matar todo mundo sem critério. Parece o eugenista mais bonzinho, né? Vou matar todo mundo sem critério, aleatoriamente. Pô, isso não faz melhor, cara. A gente mata metade de todo mundo que é bom ou Sim. útil, depois Até se. fala, né? Sem critério de rico e se... pobre e tal. É, e se sobrar 50% de gente estéril Sim. e bandido, filho da puta? E É, não, como é que funciona não pensa essa. isso. É, ele tentaram dar uma humanizada pro Thanos. E logo depois tem a cena que é mais profunda dele, que é quando ele leva a Gomorra pro vale da Pedra das Almas pra fazer o sacrifício, que é onde ela tem que falar onde é que Cara, ela. nessa cena eu parei um minutinho para ficar pensando. Até porque a cena é longa, né? Não, é um minuto para ficar pensando a respeito de o quão bem planejada a Marvel é, cara. Tipo, eu realmente não consigo mais ver os limites. Eu não sei o quanto de roteiro eles têm pronto para o futuro, o quanto eles conseguem dar continuidade pro Por que já causa tá pré-escrito. daquela cena, Não, eu achei uma cena não, até um só por pouco isso. previsível. Entra a filha e o Não, cara não, não, não. malvado, e tem que fazer um sacrifício. Ó, quem será? Não, não por Pra isso. mostrar que ele é bonzinho. Não, não é esse fato. Um fato é por ter a Gamora já ter sido introduzida lá no Guardiões da Galáxia 1 e ela ser uma peça-chave pro Thanos tanto descobrir a localização da Ah, isso Pedra aí eu da achei Alma, calma, mais. tanto para conseguir tê-la, não só a localização, mas conseguir tê-la. Sim. E, em conjunto com isso, o guia deles, que foi o Caveira Vermelha, ele foi o primeiro vilão do Capitão Ah, tá América certo. 1. É, realmente. Isso eu achei muito absurdo, porque eu Mas fiquei. ele ficou meio preso lá Ele tinha no. sido banido. Ah, mas ele Sim. tinha sido banido no primeiro filme. Sim. E tu vê que ele some. Só que ele não morre, ele não evapora. Parecia que ele tinha sido mandado Eu acho que eles só pro. aproveitam. É porque como a Marvel tem muitos personagens, eles têm um Sim, grande sim. leque do que usar, Exato, eles só Eles começam a aproveitaram. reaproveitar. Eu não acho que foi qualquer coisa Cara, planejada. eu acho que teve um certo planejamento. Obviamente que eles não sabiam, tipo, Seria muito ah, incrível se fosse. ele foi pra outra dimensão. Eu não sei como é que eles pretendiam inicialmente utilizar isso. Sim. Mas abriu prerrogativa e pretexto para eles futuramente colocar, ah, ele foi banido para como ele aí que tá, como ele ficou mexendo com uma das joias, ele foi banido para outra parte da joia, porque o Caveira Vermelha ele tava tentando mexer com a magia do Tesseract. A primeira vez que mostra o Sim. Tesseract é com ele, e você vê que a punição dele é mostrar outra magia Que para ele os não outros, pode usufruir, que ele o fala. que é muito bem, se não foi pensado previamente no que Não, seria funciona bem. Funciona a bem. margem que eles abriram para conseguir articular essa possibilidade, é Sim. incrível. E deve ter vários ganchos que eles deixam. Eu não sei se é especialmente calculado isso ou se eles aproveitam porque eles têm muitas Cara, oportunidades de aproveitar. eu realmente acho que em algum Em nível algum nível de cálculo. é bem. Porque eles são conhecidos por isso, né? Ser bem. Todo ator que trabalha com eles dizem que a equipe da Marvel é bem rígida. No, Sim. eles não deixam. Mas a cena em si, a parte mais importante dessa cena, que é justamente o sacrifício que o Thanos tem que fazer para conseguir a Pedra das Almas. É interessante que E também mostrar como ele é emotivo, né? o flashback já tinha sido mostrado, né? No caso, do ponto de vista da Gamora. Ah, Que do planeta dela sendo invadido quando o planeta dela é invadido, o Thanos vai lá, mata metade da população, e tal. Sim. que supostamente teria feito o lugar um paraíso. E que aí todo mundo passava fome, não sei o quê. Sim. comunista, né? Essa é que é real. Thanos é comunista. Ele vai lá e parece que ele só consegue pegar a pedra se realmente ele se fosse um sacrifício que doesse nele. Exato. Né? E daí ele mostra que ele não tá fingindo emoção, ele realmente ama a filha dele, mas ele ama mais a humanidade do que a filha dele. Humanidade, vida, né? Na ideia dele, ele tá matando um pra salvar, sim, sei lá, 2 trilhões. Né? Não, então, mas o caso é porque a humanidade seria restrita aos seres humanos. No caso, sim, dele, é, extrapola, sim, extrapola é, o universo inteiro. Alienigidade, sei lá, como é que seria o nome além da humanidade. A vida e a idade. Não tem que parar pra pensar nisso. É, cara, é bem... Não tenso, eu diria, mas... Te até coloca uma dúvida na hora que ela fica dizendo, ah, você não vai conseguir, não sei o que. Obviamente que aquilo já abriu a pretexto pra ele dizer, ah, não, você é a pessoa que eu amo, a única pessoa que eu amo. Vou te matar aqui. Muito, sim, muito conveniente que estejas aqui do meu lado. Essa parte achei meio clichê. É, meio clichêzinho. Meio fácil de perceber que aconteceu isso. Mas daí, depois dessa história do Thanos, enfim, esse é emotivo, que é o núcleo principal do Thanos em si, que é o único personagem que ganha um tempo de explicação do filme. E a única morte mais dramática, né? Que é da filha do Thanos. Que é da filha dele. E morre mesmo. Essa eu sei. E morre com sangue verde, né? Ela e o Loki morreram. Sim. Esses daí são os definitivos. É, nada é definitivo num filme que tem uma pedra do tempo que sim, tempo, sim, né? Sim, mas duvido, mas, aqui, mas não... É. Pô, se o Loki ressuscitar uma 90ª vez, eu... Começa a perder muita credibilidade da morte. Não, ninguém mais morre. Sim, ninguém mais morre nunca. É virar um Goku. Muito bom. Bom, e daí realmente, finalmente chega na parte de Wakanda sendo atacada, que é onde eles achavam que estavam mais seguros. Wakanda, sim, seria um dos núcleos do filme que seriam baseados na ciência, entre aspas, né? Porque eles têm uma pedra... Aquela super essência que é inexplicável. Vibranium, teoricamente, segundo o filme, é uma pedra que existe no planeta Terra. Como se fosse, sei lá, urânio. Não, que veio com um meteoro. É uma então, pedra alienígena. Já, exato. Mas ela é uma pedra que, digamos, estaria dentro da tabela periódica. O que é muito estranho, porque tu vê uma certa disparidade. Entre aspas, uma certa disparidade. Porque o Wakanda sempre foi. Nas HQs, inclusive no filme do Black Panther, colocada no contexto em que você tem a ancestralidade, aquela magia da Pantera Negra sendo assim, passado de geração por geração. Tribal, né? E não só tribal, mas espiritual. Ele vai lá para aquele mundo metafísico lá dele, onde que o espírito caminha entre os ancestrais. Ah, sim, sim. E aí você pode retirar o poder com uma poção líquido, né? E passa pro outro. A poção faz a poção ela é tirada de uma flor. Que ela cresce meio que... Mas isso é porque eles cientificizaram mais no filme. Uhum. No, se eu não me engano, mas no Canon... Vocês têm essa preocupação de ser uma coisa científica. Eu acho que até pra não vou usar essa palavra aqui, será empoderar, mas talvez pra legitimar aquela sociedade, pra não parecer que eles ganharam tudo de mão beijada. Sim, eles sim. Têm que desenvolver em cima do Vibranium, até que no filme mostra que eles tiveram um desenvolvimento lento, que a sociedade demorou pra atingir aquele nível superior às demais, superior, inclusive, às sociedades ocidentais e tal. Sim, mas é engraçado você pensar que ele chegou nesse nível... E aí eu já sou eu pensando nos transhumanismos da vida, que sim, ele chegou naquele nível de desenvolvimento mais como ferramenta, né? A parte de inteligência artificial ela é menor do que a do Tony Stark e que a do... Porra, o próprio Visão, o próprio Ultron, eles desenvolveram no contexto de tecnologia, sim, muito, sim, inferior a deles. E às vezes eu fico pensando, a irmã do T'Challa lá que tem que fazer a operação, mano, não, cara, vocês tinham que colocar um programa ali de computador, eu faria sozinho, porra, ficar vendo cada conexão neural que ela fala... Ah, não pode ter nenhuma conexão errada, sim, entre manual, os neurônios. Né? Cara, como é que você tá fazendo isso manual ainda, mano? Isso é a coisa mais desenvolvida do mundo. Eu tenho certeza que o Jarvis, lá do primeiro, sim, filme, ia fazer. Mas talvez isso tenha alguma coisa a ver com a opção de Wakanda se isolar do resto do mundo. Eles ganham em alguns aspectos. Por exemplo, tem menos chance dos, sei lá, os americanos tentarem invadir eles, que é uma preocupação bastante, uhum, né, localizada. Mas eles perdem outros que eles têm menos integração, eles sabem menos do que tá sendo desenvolvido em outros lugares. Aí eu já não sei, velho. Eu acho que é mais algo que eles não pensaram como se fosse o desfecho. É que, por um lado, sim, o do Tony Stark, eles vão levando cada vez mais para o automatismo, o desenvolvimento, mas, sim, por outro lado, o Wakanda, eles meio que talvez esqueceram ou decidiram ignorar. Se acordaram porque ele negócio... Porque aquilo aqui seria uma ferramenta cada vez melhor, né? Tudo é uma ferramenta lá para eles. Depende do ser humano. Muito do ser humano. E daí você isso é uma contradição que eu acho boa, se for premeditado, que eu espero, sim, que seja... Mas se tivesse sido, tipo, realmente não considerar essa possibilidade, sim, ia ficar Cara, como é que vocês me levam ali Cara, pro ponto sim. crucial do filme, que eles precisavam tirar a pedra do Não Visão, conseguiram. porque não conseguiram, porque em Dependência 10 mil anos de emocional. desenvolvimento lá da sociedade mais desenvolvida do mundo, não existe a porra de uma inteligência Sim. artificial capaz de calcular os Sim. neurônios lá, as conexões neurais do Visão. Parece um pouco com o episódio de Black Mirror que eu vi, que eles estavam lá em 2030, mas todo o resto do mundo era antigo e a única coisa que tinha avançado eram os computadores. Todo o resto era antigo. É tipo quando você tá vendo. As balanças que você tinha para pesar as pessoas eram antigas, aquelas balancinhas que tinham a porra daquele cilindrinho de metal. Tudo era antigo, só os computadores eram É um novos. conhecimento muito específico, Muito específico que muito avançou. Só aplicado. uma coisa avançou, exato. É tipo ver aqueles filmes antigos que tem todo um futurismo, todo um robô, mas eles vão ligar ainda um tijolão assim, o Exato, telefone. os filmes Não faz antigamente o menor é sentido. só uma O parte que avança. anime também, assim, Evangelion, é dos anos 90, você vê lá, tem uns robôs gigantes, tem não sei o que, tem um ET Field, o um campo eletromagnético, mas o computador dos bichos é um caixotão assim, Sim, o eles não. telefone é telefone fixo, e você fica. É. Como assim, Eles cara? não avançam em tudo. Mas enfim, né, nesse núcleo de Wakanda, finalmente Wakanda é atacada e está sucumbindo. E o que que os servos do Thanos usam para matar Wakanda de vez? Milhares de aliens versus Não, Predador. milhares de aliens genéricos, né? Aquilo ali parece sair do filme da Liga da Justiça. Porra. Sim, e Cara. aliens totalmente assim, morríveis, É facilmente exatamente como sair dos. fracos. Exatamente como os capanguinhas lá do Lobo da Estepe do Liga da Justiça. Exatamente. Os Sim. insetos, sempre inspirado no inseto. Eu realmente não. Eu nunca vou engolir isso. Eles fazerem só alienígenas inspirado no inseto. Tudo bem que o inseto, ele tem um Tem fenótipo. esse aspecto de ser uma coisa Gro copiável, fungível, tipo, um é É, igual ao outro. não só isso, é que eles são descartáveis, eles são muito nojentos. E se tivesse uma aranha gigante, falar, isso é um ET, ele pode falar, porque é Sim. porra, um bicho com 10 mil olhos lá, 8 patas, Ah. solta um líquido que endurece e vira um tecido. Cara, Isso é cinema bizarro. seria uma boa ideia. Exato, é bizarro. Seria aranhas em vez de aliens. Mas eram aliens meio aranhas. Mas Eles tinham acho que seis patas, eu sei lá. realmente fico às vezes meio incomodado, porque de onde que eles tiram essas porra, mano? Por que que é sempre humanoide? Por que que eles não colocam É uns humanoide, polvo? Por que que exato. não. Cara, um polvo tem um puto aspecto alienígena e daria uma. Ah, daria uma diferenciação entre o que eles fazem na DC e Se na você Marvel. quisesse fazer um negócio mais nojento ainda, na minha visão, podiam ser tipo milhares de vespas, cara. Cara, milhares de larvas. Nossa, que nojeira. E tipo, cara. Muito lento, né? A invasão que começa Não, e três meses você depois. toca nelas e, sei lá, já derrete Petrifica? tudo, Ah, sei lá, pode mano. ser. E eu realmente me incomodo quando eles vão fazer essas hordas de inimigos. Isso pra mim são todos os mesmos, cara. São todos os mesmos no filme do Thor lá, que tem os elfos negros. Pra mim, aqueles elfos negros são esses ETs Sim. do Thanos. Sim. E eu não sei se é porque eles tentam ser mais fiéis. Realmente, nos quadrinhos tem muita coisa nesse segmento de os personagens secundários serem genéricos, mas é porque nos quadrinhos tu não tem tanto. Pô, não tem tanto impacto visual para personagem secundário. Agora, quando eles fazem esses takes de cena muito grande, assim, e o Sim. comportamento padrão dos inimigos, eles não varia tanto. Cara, eu realmente não. Eu acho que funcionou bem aqueles milhares de aliens Ah, ali sim, a saindo. quantidade daquilo ali foi absurdo, né, É, cara? muito. Eu diria facilmente, sei lá, na casa dos dezenas de milhares, E é tu mostra muito. que o Thanos, ele é superior em tudo, ele é superior em influência, no E você caso. não consegue saber de onde é que ele tirou aqueles aliens, né? Começa por Não. aí. Eu não sei nem Da onde é que veio aqueles quantos aliens? anos o Thanos tem. Isso é dito em algum É, lugar? não, não é dito. Eu acredito que Porque, não, porra, o mas Thor tem o não. quê? É, 1.500 1.500 anos, né? anos. E o Thanos, ele consegue uma armada daquela. Sim. Cara, quão perto de destruir metade das civilizações ao redor do universo ele estava? Não dá pra saber. Tipo, ah, ele tinha 1% do universo, tinha varrido 50% do universo. Sim, não falam. Não Falam sobre falam alguns isso. planetas e ele quis facilitar o trabalho todo. Bom, Talvez nesse. ainda faltasse muito, então, o Provavelmente. que dá a entender. Mas mesmo assim, o cara tinha o maior exército do universo. Sim. Então. Ele já era muito overpower, só quis ficar um pouquinho mais para debochar mesmo. Nesse meio tempo, o Thanos ele se encontra com o Doctor Strange no planeta de Titan, né? Sim, do Doctor Strange, a equipe do. É Doctor Antes Strange, e ele disso. antes disso, na verdade, os núcleos se encontram Verdade. e lutam, e quase se matam. O Quill e o O núcleo do Tony, equipe do eles. Quill e o núcleo do Homem de Ferro. Tem uma pequena lutinha ali Até e. descobrir quem é quem e tal. É aquele clássico lá. Sim, você Vocês não são tá do com Thanos, Thanos, é. e os dois falam ao mesmo tempo Eles e. deviam ter percebido que não é do Thanos porque eu não sou um alien nojento, eu sou um ser humano. Cara, sim, Como é que eu sou do Thanos? isso realmente não. Todos os Thanos são um alien nojento, um Lula molusco do cacete, um Hulk zumbi, um alien gosmenta. Não, eu sou um ser humano normal. O Quill ou o Homem de Ferro. São pessoas normais, o Homem-Aranha e tudo mais. Eu realmente achei o Quill muito. Não sei, cara, ele é meio burro, mas porra. Não é Ele é possível que tu meio veja o burro. Tony Stark e o Peter e o Dr. Strange não tem nenhum esquisito ali, né? Não era o Hulk, não era o. Sim. Não, fazia mais sentido o Tony Stark achar que o outro núcleo era do Thanos, por conta do Drax, Sim. daquela outra lá que tem umas antenas muito loucas que Sim. faz dormir. Esses aí sim, podia ter, enfim, ter até a dúvida, né? Mas é interessante você ver essa dinâmica que são basicamente os dois núcleos mais dependentes de ciência e tecnologia. Tirando. O É, são esses, né? Strange tá muito à parte, Sim. mas o grupinho ali O Quill do Tony Stark. que fica pra resolver a porradaria com Thanos, talvez seja, tirando o Strange, os que têm menos recursos Sim. especiais Não, o poderosos. núcleo do Quill mesmo chega a ser bizarro. O cara tem uma pistola pra matar o Thanos. É ridículo. Mas enfim, eles conseguem se reunir. O Thanos chega, o Dr. Strange, ele faz uns cálculos lá e vê que de 40 mil futuros eles conseguem um só. Essa cena foi muito interessante. É legal. E podia ter dado um pouquinho mais de foco, mas eu gostei bastante dele tendo aquele Sim. Dá pra surto. saber que no meio dos caras, tipo, falando, sei lá, de pornô e carros, tinha um cara trabalhando, estudando pra um negócio que era importante, né? Sim. Que era o Dr. Strange, o Ele único cara lá, que. loucão de heroína, Metendo umas nossa, loucas no cabelo, na muito, cabeça. muito, muito agitado. Sim. Muito bom. O que foi meio bizarro, na verdade. Eu Sim, acho uma que cena meio estranha. nunca tinha mostrado ele Essa fazendo parte dele, uma acho que coisa não. dele. Nem sabia que ele podia avançar no tempo para ver os futuros possíveis. Na verdade, o Thanos ele comenta isso depois, logo depois do filme, que o Doctor Strange ele usa pouco do Sim. poder dele. Ele é tipo que ele conhece o poder e sabe como o Até poder é porque muito no forte que e mostra no poderoso. filme dele, né, que tem alguns tabus acerca Ele usa só no da. final do filme dele o poder dele, que é de voltar no tempo mesmo. Parece que dá bastante trabalho, inclusive. Mas é por causa das consequências que isso implica, né? Sim. Isso, o caso de a mestre dele sugava a energia da dimensão negra, isso seria desequilibraria Sim. o cosmos, mas enfim. E. Bom, daí nessa parte que eles estão em Titan, eles conseguem se arrumar para um plano Não, secreto. mas Ah, calma, antes disso. só pra finalizar o do Doctor Strange que, cara, essa cena que ele volta e ele fala, ah, eu vi 14.600 e tantos futuros e Isso. eu vi um que a gente vê, você pensa, cara, que porra, né, mano? Sim. O Thanos, ele ganha em 14 É. mil. Até essa parte que ele fala de um, eu acho que seria mais legal se ele falasse nenhum. Porque Ele estaria, aí o filme mostraria seria mais que interessante o filme, mas não, eles foram científicos, na verdade, né? sim, Falaram um. tem que ter uma margem para que eles Que eles possam ganhar, ganhem, sim. sim. E daí essa margem ela está sendo alcançada. Eles estão dando uma mobada fortíssima no Thanos. Tipo assim, Doctor Strange fazendo portais pro Homem-Aranha dar chutes e o Quill dar tiros. Cara, A menina que faz dormir tá, tipo, montada na cabeça do Thanos. a acrobacia Tá do todo mundo Aranha. matando. A acrobacia do Aranha e do Tony eu achei. Em especial, as mais bem exploradas nessa cena. Realmente, pô, aquela hora que o Tony. Ele sempre usa muito dos princípios físicos, né, pra conseguir desferir Sim. os ataques, mas quando ele. O Thanos tá com a mão baixa e ele pisa e faz aquele negócio de fixar o pé na terra e depois ele pega outro mecanismo pra dar Para um impacto, se sustentar, né? mas Sim. segurando ainda Sim. a mão fixa do Thanos no negócio. Eu falei, cara. Sim. Que bem Guardiada, explorado, que sim. bem explorado essa parte da. E essa é a parte que chega mais próximo do filme chegar no final feliz. Mas, de novo, o núcleo do Guardiões da Galáxia Cagaram. caga a porra toda. Eles estavam quase tirando a manopla, Não, isso. tava a centímetro de tirar a manopla, que tinha todas as pedras juntas. Eles chegam a tirar, na verdade. Quem tava tirando era o Homem-Aranha E e o o Homem de Tony. Ferro. Mas aí o Tony tem que sair, acho que porque o Quill provoca entre aspas, ele bate, Sim. tenta bater no Eu não Thanos. lembro quando é que o Quill descobre que o Thanos tinha matado a Gomorra, né? Mas alguém fala. É que a ETzinha tá lendo o Ah, pensamento dele, perfeitamente, e aí exatamente. descobre que tem angústia, que tem não sei o Angústia, angústia do quê. quê? Matou a Gomorra. Daí nessa parte o Creel completamente caga e começa a bater no Thanos. Acorda ele e obviamente o Thanos ele repele quem tava atacando ele como insetos. E a irmã da Gamora aparece por aí, né? Como assim? A irmã dela que tava presa. Ah, exatamente. Em algum momento, não lembro qual, nebulosa. Ela aparece pra colocar o pau na mesa, né, cara? Sim, sim. Ela aparece pra desafiar o pai dela. Eu acho que, se eu não me engano, foi inclusive essa... Foi a Nebulosa que falou. Foi ela que sugeriu que... Ah, que angústia, porque matou a menina. Ela que sugeriu que matou, sim, a Gamora. E aí você começa a perceber que o fato da Gamora... Não sei se é Gamora ou Gamora. Gamora. O fato da Gamora ter salvado a Nebulosa, no final, ajudou o Thanos. Exato. Porque se a Nebulosa tivesse morrido, ela não teria falado nada. Nem a Gamora, talvez, teria... Enfim, várias coisas teriam sido evitadas, sim, você vê. Foi uma sucessão de erros de todo mundo. De todo mundo. Que levou nisso, pro Thanos conseguir se livrar deles e tudo mais. E no meio disso, o filme, ele volta pra Wakanda, onde mostra a Feiticeira Escarlate e o Thor. Eles estavam morrendo pros aliens. O Thor aparece, veio o raio. Lá em Wakanda, os aliens estavam matando todo mundo. Estavam matando o... Cara, estavam metendo a surra no capitão, metendo a surra no... Batendo mesmo no Hulk, no Steve Bannon, que tava num traje de... No Bruce Banner, que tava no traje do Homem de Ferro maiorzão. Acho que era pra aguentar ser Hulk. Eu não sei se aquilo ali iria aguentar um Hulk, não sei o que era. Sim, aquilo ali parece no Guerra Civil 2. No Guerra Civil ou nos Vingadores 2 que aparece. Pro Hulk ficar dentro da armadura. Eu acho que é nos Vingadores 2. Uh-huh. Ou no Guerra Civil, não lembro. Ele não consegue virar, enfim. Mas eles estavam apanhando pros aliens muito forte. E daí chega o Thor e solta um raio e mata. Na verdade, não era que é pra aguentar o Hulk dentro da armadura. Era pro Tony usar pra lutar contra o Hulk. Ah, tá. Isso já tinha sido mostrado, inclusive. Ah, é por isso, sim, que é maiorzão. Aí o Bruce pegou e fez, porque basicamente serve pra equiparar a força do monstrão, né? Sim. E mesmo assim estavam perdendo pros aliens e o Thor chegou. Tava muito feio aquilo. E ainda eles foram forçados a abrir. Você vê que eles estavam em tão menor número que eles foram forçados a abrir a barreira da frente pra incitar a entrada por uma única direção, já que a parte de trás estava toda desprotegida. Sim, sim. Só que não fazia a menor diferença, porque o cara já tinha sido teletransportado lá, o Duende Verde já tinha, sabe-se lá como, já estava prestes a, sim, tomar pedrinha. Na verdade, eu esqueci de mencionar antes do núcleo de Wakanda, como a luta lá no em Titan continua, e sim, eles realmente chegam próximo de volta, de pegar as coisas de volta do Thanos, as pedras. O Doctor Strange, você percebe o poder dele muito forte. Ele tá muito acima de todo mundo ali, né, cara? O quê? Todo mundo ali, tipo, o Strange, ele tá muito acima, todos ali. E no final, ele e o Homem de Ferro se destacam bastante nessa parte. Mas no final, uma cena que eu achei difícil de entender, por que que o Doctor Strange dá a Pedra do Tempo? Cara, eu não achei nem um pouco difícil. Eu não entendi. Isso pra mim é muito óbvio. Eu vou falar por quê. Ele não deu, o Doctor Strange não deu não, pro não, Lomolusco. Calma. Porque o Lomolusco teria que matar ele e ser difícil de pegar. Ele foi lá e deu pro Thanos. Calma, exato. Mas aí é que tá... Ele fez isso justamente porque essa provavelmente era uma das pré-condições pra eles chegarem naquele único futuro em que eles ganham. Mas eles já tinham perdido o futuro. Não tinha, aí é que tá. Não. Não, aí é que tá. O Stranger fez. Ele foi o único que viu todos os futuros. Verdade. E ele viu aquele um. Então, mesmo que ele não soubesse o porquê ou todo o desenrolar, ele sabia que nesse futuro ele tinha que entregar a pedra pro Thanos. E talvez o futuro não acabou ainda? É que tá o problema. Ainda tá acontecendo? Sim. Ainda tá naquela linha que o Stranger previu? Sim. E isso preconizava. Eu não sei do filme, porque eles. Então quer dizer que aquele futuro que tava acontecendo, deles tirando a manopla do Thanos. Não era o futuro que eles iriam ganhar. Não, aliás, que eles tudo aquilo faz parte do futuro. É verdade. Tudo aquilo. Eles tentando tirar a mala pelo Thanos, eles perdendo, o Quill provocando. Sim. E ele pedindo especificamente pro Thanos poupar a vida do Stark. Então consistiria em o Thanos conseguir todas as joias e o Tony Stark sobreviver. Porque dos que ficam em Titan, ele é o único. Sim. Ele é o único que resta. Sim, verdade. Então o Strange já tinha previsto que a integridade do Tony e... As cinco pedras no Thanos faziam de alguma forma parte desse futuro em que eles saem vencedores, sabe-se lá por que razão. Ele podia falar, né? Porque o Tony fica meio sem entender. Talvez isso também tivesse tudo interligado. Exato, porque tu tem 14 mil. Vai. Resumindo, a única pessoa que entende o filme é o Dr. Strange. É o Dr. Strange. E ele se vai, né? Como é que é? Ele se vai e desaparece. Sim, ele é um dos que vira pó, né? Na morte, no final. Bom, a luta volta para Wakanda e daí sim o Thor mata todos os aliens lá, parece salvar o mundo, mas não, porque o Thor chega logo, o Thanos chega Chega logo logo na em sequência seguida. em Wakanda. Não, mas eles ainda tentam ver a Wanda, ver o Thor e ainda ver o Capitão América tentar salvar o Visão do Duende Verde. Ah, Ainda tem sim, aquela pequena lutinha a lá. pequena lutinha lá, mas que o Duende Verde, no caso, é o apelido que tu deu pro vilão É, o do. apelido porque parece Sim. o Duende Verde. Sim. Ele é bastante overpower, esse capanga do Thanos, que é o bicho com a enxada, né? Que mete na cabeça do bicho. Tipo uma foice, não é uma Uma foice, é enxada. uma foice. É uma foice, uma foice. Que ele mete na Não, cara não da. é também uma foice, é tipo aquelas lanças chinesas, sabe? Que é comprida E tem uma e tem voltinha. uma voltinha assim Sim. no coisa. Ah, Mais ou menos, bem isso, é bem mais ou isso. menos isso. Realmente tem esse núcleo do Vision. E o Capitão América, o Thor, Em tentam. paralelo com a Wanda, que tem a É outra tentando a Wanda. matar. Tal. Basicamente, a briga que tinha começado lá na Europa com a Wanda e com o Visão, ela volta pra Wakanda. Sim. E até mesmo os que ajudaram eles. O Capitão com Visão e a Viúva Negra com a Wanda, eles ajudam e terminam o serviço de uma maneira É, bem o Vision acaba matando o Duende Negro com a própria balança dele. sim. Ela E o outro é joga o. numa máquina daquelas Coletadora, coleteiras, sim. Aquelas máquinas aquelas que máquinas perto do agrícolas, Thanos. as máquinas agrícolas Isso. do Thanos. Sim, exatamente. E o Hulk, ele. O Bruce Banner, ele mata o Hulk zumbi jogando ele num braço do Homem de Ferro É que interessante que você vê se despedaça no teto. como o Bruce, ele é a parte humana do Hulk. Bruce, ele é muito puxado para intelectualidade e cienticismo, igual a ciência em geral, igual Sim. o Tony. E o Peter, ele resolve circunstancialmente também. Ele pega Sim. o braço que tinha saído, coloca no É bichão, uma parte um liga pouco questionável. e vai no. Parte um pouco questionável, porque todo mundo que já jogou um aviãozinho de papel sabe que Sim. se você jogar um negócio com uma propulsão tipo, extremamente forte, não vai ser uma reta perfeita, um negócio parabólico que vai chegar onde tu quer. E é bater no chão. A gente sabe que na prática, no final, é bater no chão. Mas enfim, vamos ignorar isso. Ele consegue matar o Hulk zumbi. Ainda E mais com num isso. braço, né? Tem um balanço, um Sim. desequilíbrio E muito com grande. isso morrem todos os capangas do Thanos. Cara, O acho que Lemus, que não. morreu Ah, não, congelado. os principais, tá. O cara do RuneScape, que fugiu do RuneScape, que tem um olhinho com um detalhezinho no chifre assim pra dentro. Esse cara é esmagado por uma máquina agrícola. O É uma Duende mulher Verde aquela. é uma mulher. O Duende Verde, ele morre com a própria foice, que é o Vision, O outro o é mesmo mal explodido lá lá. numa barreira de E defesa. o outro é vira queijo ralado na barreira de defesa, vai se esfregando até virar pó. Então morreram os caras, sobrou só o principal. Só sobrou o principal Thanos. e o ZTzinho Ah, os aleatório. ETzinhos, mas os ETzinhos morreram com Thor. Deu Acho que não choque em Thor. todos, não tenho certeza se foram todos que Acho que morreram. foram, cara. Deu aquele estilo choque, que um choque pega no outro, enfim. Nossa, Mas já não é. bem. Numa cena bem God of War, Mas né, eles não cara? eram um páreo pro Thor de qualquer jeito, né? Aquela parte pareceu muito God of Sim. War, não. Parecia. Cara, sabe qual filme me lembrou aquilo? É um que o cara ganha uma espada. Eu até não sei se é. Rei Arthur. Rei Arthur, exatamente. O cara tem uma espada mágica Sério que, mesmo? Eu falei tipo. brincando, E não é sério mesmo. Ele tem uma espada mágica que meio que o tempo dá um pause e daí ele mata todos os inimigos com a espada cara. Porra, dele. não, é isso aí, Rei Arthur, É cara. reto, tu não assistiu o último? Ah, não sei se eu vi Devia, o não, devia último. ter assistido o último. Não, que nada a E é ver. exatamente isso que Rei Arthur acontece. pra mim é o da Disney, lá de Não, não. 1930. Exatamente isso que acontece, cara, no filme. Não. Tipo assim, o filme tá todo fodido, não tem mais esperança. Vem o reto com a espada, ele pausa, ele dá um slow no tempo. E daí a espada dele, tipo, passa por todos os inimigos magicamente. É bem isso É, a mas. reto. É o que o Thor faz com os E aí, raios. o Thor vira o Thor mesmo, né? Sim. Essa é a única parte em que ele sai fazendo o que ele sempre fez e tem aquele destaque bárbaro dele. Primeiro tem aquela prova de Superman, que tu vê que ele é o. Querendo ou não, ele é o Superman da Marvel, Sim. que aguenta uma Mais ou menos, estrela. né? O É, Capitão Marvel seria o Superman da Marvel. sim, mas entre aspas. É o Ah, até agora, sim. o Corinthians, se tu pegar o masculino, que tem a capa, que tem não sei o que, Sim. é o. Meio bárbarozinho, Deus, Sim, é, exatamente. é o Thor, Sim. que faz essa função. Ele talvez seja até um pouco mais interessante por ter a ligação com a mitologia nórdica e abrir precedentes para um Abre monte de mais, né? povo. Do que um alien que perdeu o planeta. Sim. Bom, o Thanos vai pra Wakanda, finalmente. E daí tem aquele conflito do Vision com a Wanda, com a Feiticeira Escarlate. E o Vision pede que mate ele pra a pedra não chegar no Thanos. E ela E tenta. ela faz isso. Ela Ela tenta. mata o Vision. Ela não é igual a Quill, ela. Ela mata o Vision. Mas o Thanos Volta no Verdade, cara. Eu, nossa, eu tinha esquecido o disso. O Thanos, ele usa a Pedra do Tempo pra voltar no tempo e resgatar a pedra. Sim, você vê que... E é o The Power. Cara, ele só... Não ele tem só... nada contra ele. Cara, ele só vai aumentando ainda. Não, tipo... e outra coisa. A partir do momento que ele tem a chance de voltar no tempo, você não tem mais como perder. Porque, vamos supor, eu... O Thanos luta contra o Hulk, contra o Thor. Perde. Ah, se bem que não teria como voltar no tempo depois que ele tá morto. Mas nada que ele não quer que aconteça, ele tem que... Na verdade, ele poderia se ele tivesse conhecimento muito específico do funcionamento de cada coisa. Porque o Doctor Strange, ele faz isso. Sim. Ele morre e volta. Como assim? No filme dele. Ah, no filme dele, sim. Ele consegue colocar um encantamento... Só que, obviamente, o Thanos não vai saber especificamente... Sim. O Thanos vai saber... É que ele é mais burro, né? É, ele não tem domínio sobre as artes místicas. Imagina se fosse um Doctor Strange... Com o domínio de todas as pedras. Isso é muito absurdo, daí, cara. Aí... É, porque eu acho que o Doctor Strange, com uma pedra só, com duas pedras, ele conseguiria matar o Thanos. Com o conhecimento que ele tem, né? Mas a gente não teve essa oportunidade de assistir isso. E não sei também, porque eles não exploraram tanto o quão forte o Strange ficou depois dos acontecimentos do filme dele. Não, sim. Eu não tenho muita capacidade de me situar em quantos anos se passaram, quanto tempo se passou. Teve uma cena bem, bem forte do Doctor Strange, que era ele iludindo o Thanos naquela luta. Aquela foi a melhor cena do filme. Que ele criando vários Doctor Strange. Aquilo foi muito bom. Cara, aquela cena foi fantástica. Deve ter sido a cena mais cara do filme. Pô, faz as mãozinhas assim. Sim, sim. Oh, eu tava esperando uma coisa dessa. E daí eu não sei como é que o Thanos consegue, tipo, desmistificar isso. Acho que ele usa uma das pedras. O famoso Genjutsu, sim, ele... Ele tem que usar, ele tem que... Tipo assim, ele tem que apelar. Ele não consegue ele mesmo ganhar do... E outra coisa é que tu vai vendo assim ao longo do embate... Que a manopla, que inclusive foi feita pelo Tyrion, Amazon, pelo Tyrion Lannister gigante lá com GH. E... Sim, e você vê que ela tem um princípio de funcionamento bem evidente, né? Que é só quando ele cerra o punho que os poderes Sim, se tornam manifestos. Que a capa bota pra não deixar fechar o punho. Essa é uma outra parte que eu achei muito, Sim. muito incrível, do que eles tentando... O objetivo deles era tentando fazer o Thanos fica com a mão aberta Sim. e abrindo a guarda, né? É uma... Tu tem uma fraqueza. É uma vulnerabilidade muito grande da porra da mão, cara. Você tem uma mão que controla o mundo inteiro, mas você não consegue você não consegue fazer nada se a tua mão estiver aberta. É horrível esse poder. E provavelmente isso vai ser explorado ainda, né? Não, provavelmente, com certeza. Não tem como eles... A gente já vamos falar do final. Ele volta um tempo, pega a pedra do Vision e ele se torna o Todo-Poderoso. Ele tem todas as pedras a partir daquele momento. E a última esperança... Que o Vision morre de vez. Ele morre de vez? Ele morre de vez. Aí tu já vê que é o terceiro grande, né? É o terceiro que morre. Pelas minhas contas, sim. Fora o Lulu Molusco. Foda-se. Mas eu sou mais forte que os Avengers. Sim. Mas tudo bem. E daí vem o Thor, lá do céu, vindo a salvar a porra toda, e mete o machadão onde? No peito do Thanos. Ah, isso depois do Thanos já ter... Conseguiu todos os pés. Não, tem que falar isso. Enquanto ele tava indo... Pra direção da Wanda e do Visão, pra pegar a última pedra, ele desce uma rasteira em todo mundo, né, cara? Todo mundo tenta parar ele, uhum. e ele sai dando um peteleco, dando rasteira. Exatamente. O Capitão América vem, ele pá, sim, tu... Sim. Ele sai matando mosquinha, ele sai matando mosquinha. E aí chega a esperança da nação, que é o Thor, que obviamente é o único que conseguiria, perto. Pelo menos, aguentar uma porrada dele sem morrer. Sim. Talvez... O Homem de Ferro, cara, aí é que tá, o Homem de Ferro, ele fica vivo até essa altura do campeonato, eu acho Sim. muito incrível. É verdade. Porque todo mundo que sabe que, porra, né, eu não entendo como é que funciona o sistema de amortecimento da armadura dele, realmente não, Sim. se ela absorve os impactos assim, igual do Pantera Negra. Aliás, o Pantera Negra no filme não tem protagonismo quase nenhum. Né? Quase nenhum, nossa. É incrível, que a gente acho que nem comentamos dele ainda. Não. Não teve comentário sobre o cara porque... Ele quase não aparece, ele fica muito solapado. Viu? É muito reduzido o papel dele. Mas de toda maneira, o Thor vem com um martelão. Talvez as Dora Milaje ainda consigam mais. Eu lembro mais da Guardiã da Costa lá. Sim, ela era mais relevante do que o próprio Pantera Negra no filme. E aí tá, o Thanos, ele pega, já mostra que nenhum dos Vingadores é páreo pra ele. Mas exceção, ele chega o Thor e mete o machadão, do Thor, que mete o machadão no tórax do Thanos. Ele... Não só isso, né? O Thanos, ele... É que tá, o Thanos, ele usa a magia dele. Ele usa uma magia e o Thor, ele consegue superar aquilo. Ele joga o machado com alguma energia que ele vai indo e perfurando todo o raio que estava saindo da manopla. Não estava saindo do... Isso eu não percebi. Do Thanos, era das Pedras do Infinito. Sim. Não tinha percebido. Inclusive, essa foi uma dúvida minha no final. Eu não entendi. Ele reage? Por que o Thanos deixou o Thor... Ele reage, mas... Ele reage, ele não deixou. Ele reage, mas... Ele tenta usar uma pedra o e Thor... o machado quebra a pedra. O Thor, ele desfere um golpe tão forte que é... Não a pedra, mas tem um raio saindo, um Kamehameha ó, do Thanos. E ele consegue passar por aquele fluxo de energia... Uhum. E acerta, como tu disse, no peito. Com o machado. O machado do Groot. O Groot é o verdadeiro... É herói do filme. Alicerce daquele golpe. E meteu no tórax do Thanos. O Thanos tá morrendo. Ele tá meio que fechando o olho e tal. Não, ele tá sangrando. Ele tá fudido. Absurdo. E ele fala, você deveria ter mirado na cabeça. Tipo aquela frase de cai... Dead, né? Você tem que mirar na cabeça do zumbi. E cai pra um limbo lá, né? Que mostra... E daí mostra um pouco da história dele de volta. Tentando retomar aquele sentimento com a Gamora, que ele realmente... De alguma forma, ele realmente pensava que a filha dele ia ser a sucessora do pai, de alguma forma. E no final ele usa a pedra pra voltar e viver, e desaparece. Né? Não, é, só isso, não só isso. Nessa parte do filme, no final. Ele estala os dedos antes. Ele estala o dedo? Sim, e eu acho que é esse estalar de dedos que começa a destruir, desfazer as pessoas. Isso. É tipo, ele faz assim e aí ele some. Tanto é que quando ele fez assim, eu achei que ele tinha feito pra ele cair atrás e reviver, mas... Uhum. Aparentemente ele se recupera de alguma outra forma e se foi o desencadeador das pessoas morrendo, que é justamente o final. Ah, o final é o Thanos rindo, né? Mostra o final, mostra uma cena dele num lugar meio, sei lá, tipo... Na Amazônia. É, um lugar meio natural, assim, com um lago. Você vê que ele tá no paraíso do Greenpeace dele. Exatamente, tá num tipo de paraíso, e ele ri no final, e o filme acaba. E isso com as pessoas morrendo, né? Exato, não só morrendo, mais do que morrer, elas estão tendo a existência apagada, aparentemente. É, não, eu achei, na verdade, uma morte menos do que uma morte normal. Porque exato. Você percebe que a pessoa vai voltar. É, talvez. Mas mais que eu quis dizer é que ela não tá só... O corpo dela ainda fica lá. Ela simplesmente apaga. Ela vai pra um... Parece que passaram a borracha, assim. É, exatamente isso. Excluíram na pós-filmagem. Bom, eu não sei se eu vou lembrar todo mundo nessa parte. Que eu lembro de cada núcleo. Eu lembro... É, Peter Parker, o Groot... Todo mundo que tava em Titan morre, exceto o Tony Stark. Todo mundo da Vintage morre, certo? Tá? Isso inclui o Drax, a menina do... A menina, o próprio Doctor Strange, inclusive antes de morrer ele fala assim, desculpe-me, Tony, mas esse era o único jeito. Ah, ele falou isso? Ele falou isso. Olha só! Ah, então exatamente a tua teoria. Mas eu só gravei essa frase porque eu tinha teorizado antes, e eu vi que ele falou... Esse era o único jeito! Eu fiquei procurando uma deixa nas falas com do certeza. Strange. O Strange é o melhor personagem. Ele é muito bom. Ele é o mais inteligente do filme. Ele nem faz muita coisa, mas eu acho ele... Ele bom, é o chave do filme, né? Incrível. O Tony ainda fica com o protagonismo, porque ele... Começa o negócio lá no... É mais fácil falar quem não morreu do que quem morreu. Né? É, enfim, o Tony fica vivo... Uhum. Eu não lembro se a feiticeira fica, não lembro. A feiticeira desaparece, eu acho. A feiticeira e o Visão... Sim. É que tá, por isso que eu falei. O corpo do Visão poderia ter continuado ali, mas não. Também apaga a existência dele. Mesmo depois de morto. Sim. Se eu não me engano, o Capitão América... Não, o Capitão América não some. Steve Rogers fica. Uhum. E quem some é o Buck. O Buck morre. O Falcão. Verdade. O T'Challa. Eles com certeza vão voltar, porque fez dinheiro pra caralho com o Black Panther, eles não iam matar o... Não, o Spider-Man. Alguns deles eu acho que vão morrer em definitivo, mas... O que é muito contra-intuitivo, né? Daí tá o final do filme. Final do filme ainda tem uma cena pós-crédito. Calma, deixa eu tentar lembrar de todo mundo pra gente articular depois quem vai ser importante. O Thor fica. Ah, o Thor. E você sabe que o Thor é o único ali que para... Que pode voltar. Que consegue ferrar lá com Thanos. E além desses personagens principais que morrem, o planeta Terra e outros planetas também. Pessoas não sim, mais podem. Advogados, não. Contadores, pedreiros, as pessoas estão morrendo também. No Brasil. E mostra, inclusive, no filme. A Maria Braga morreu. Sim, exatamente. E engraçado que essas mortes elas aparecem na cena pós-crédito. que é a pessoa andando em Nova York, e um helicóptero caindo, os carros batendo, que são os motoristas sumindo, as pessoas morrendo. E tu vê os impactos que isso tem na vida, né? Só isso já vai desencadear uma morte de um monte de mais gente. O Thanos é muito burro. O Thanos é muito idiota. O neurocirurgião tá fazendo uma cirurgia ali. O cara desaparece, vai cair o bisturi no cérebro do paciente. Já morre duas pessoas ali. Ah, mas é porque a intenção dele não vai ficar exatamente 50%. É porque fica mais ou menos... Mais um monte de gente. O lance dele... Os pilotos de avião. Pensa nos pilotos de avião. Mas a ideia... Se cada piloto de avião que você mata mais 300 negros juntos. Sim, mas a... Tem como. A ideia do Thanos é simplesmente ele ficar com menos do que o limite de 50%, que é pra ter, entre aspas, o equilíbrio lá nos recursos naturais. Você tira um provedor, um pai de família, a família dele vai morrer de fome. Faltou o Thanos chegar na televisão e discursar sobre os efeitos do efeito estufa, aquecimento global, e por isso nós temos que matar metade da população. Eu achei que tem essa pegada do filme. Tem, ele é claramente um... Como esse pensamento, ele pode ter um fim estranho. Tu leva ao extremo, né? Você botava a culpa do ser humano tudo, né? Controle de natalidade. O Thanos, ele é o abortista pró-controle de natalidade ao extremo, no estágio final, onde você já não tem mais... Exatamente, mas tu não tem mais parâmetro de... Sim. Quando uma pessoa pode morrer ou não na cabeça do Thanos. A vida dela está sujeita às consequências que a gente quer. É. Mas tem a cena pós-créditos. Que mostra o Samuel Jackson mandando uma mensagem pra Captain Marvel, deixando uma oportunidade do que vai vir depois, né? Muita gente falando que esse próximo filme vai ser um prequel, ou seja, vai ser passado tipo, duas décadas antes, pra explicar a história da Captain Marvel. Ah, tá. O filme da Capitã, tu quis dizer. É. Ok. Provavelmente, não tem como passar paralelamente. Exato. Não tem como passar. É. Já eu acho que existe a chance, inclusive, da. De inventar um jeito, um subterfúgio, não sei, da Capitã Marvel salvar os caras que ficaram presos na Pedra Infinita, do Infinito. Da Pedra das Almas, né? O que pode acontecer depois desse final do filme? O pessoal que tá preso na Pedra das Almas lá, eles se reúnem e conseguem fugir da pedra. É um negócio muito bizarro. Cara, eu uma parada... Como é que eles vão resgatar a galera? Uma parada que eu digo... Que não diria me surpreendeu, mas foi contra a minha expectativa. É que você vê que quem sobrou mesmo são os primeiros Vingadores, né, cara? Uhum. É o Thor, o Tony e o Steve. O que é engraçado se pensar que esse filme era uma excelente oportunidade pra eles já alicerçarem o reboot, assim, pra dar continuidade pros futuros filmes da Marvel. E eles mataram os possíveis substitutos do Steve Rogers, que é o Buck e o Falcão, que são os que substituem ele nas HQs. O Peter, que tem um filme até agora, também vazou. E aí o Tony, que já tá velho, o Robert Downey Jr. já quer sair dessa porra a milhões. Antes de ele nascer, ele já queria, só que minha namorada falou que não deixa ele sair, coitado. Eu fiquei, pô, coitado, né? Dá 50 milhões de dólares a mais pra ele continuar nos filmes. E o Steve também, que poderia... Capitão América, ele é substituído nos quadrinhos e tu podia ter explorado isso nos filmes. Sim. E realmente vai ficar pro próximo ou não vai ficar. E vamos continuar com todos os heróis, talvez, futuramente. Assim, eu acho muito difícil que eles vão realmente matar o Pantera Negra. Vão matar não, o Pantera Batman. Negra não, esses novos não. Essa galera aí vai voltar de alguma maneira, a gente não sabe como. Talvez Capitão Marvel salvando eles. Cara, talvez eles fugindo da pedra das almas. Alguma maneira vai ter e isso vai ficar para um próximo filme. Por isso que eu acho que o parte filme. Parte 2, né? O filme ele foi corajoso antes do final. Porque ele terminou com Thanos rindo e todo mundo morto. Ele muito quebrou bom, o clichê do filme de herói. Mas da Marvel, né? Oi? Da Marvel. Da Marvel. E depois, na cena pós-crédito, ele meio que. Eu me senti que meu ingresso foi roubado à metade. Porque antes eu tinha um filme que acabou. E depois eu tive um filme que eu sei que esse é só um pedaço. Ah, mas aí dá pra saber que é só um pedaço, porque não. Os Vingadores parte 1, cara. É tipo, sim, Guerra Infinita parte 1. A Guerra Infinita é parte 1, né? É. Não daria pra saber. Não teria nenhum indício, apesar de que são personagens importantes que morreram. Sim. Você ainda teria a chance de o Thanos realmente ter ganho a guerra, né? Enfim. Mas é, cara, é o interessante futuramente vai ser ver como o futuro que o Strange previu vai acontecer, cara. Esse é o único jeito. Porque Não é possível que se ele não desse a Pedra do Tempo, eles fossem... Aí é que tá. Você vê que mesmo se ele não conseguisse, talvez, todas as Pedras do Infinito, ele conseguisse o objetivo dele. É, eu não entendi porque no final ele estralou o dedo, aquilo ali foi pra usar a Pedra das Almas só? Não sei Ou como se funciona. usou Ou a talvez o Pedra de do... todas as pedras? É, talvez isso... A abrangência do poder Pode dependa. ser. Pode ser, pra poder expandir isso pra todo Ressoe. mundo ao mesmo tempo, pra ressoar pra É, todos, não talvez só pra tenha um algum específico. efeito de ampliação mesmo. Sim, e ele precisou da Pedra da Visão também, né? Então, enfim, um filme que eu gostei bastante, eu acho que da Marvel, não vou dizer que é o melhor, mas eu achei um filme que A Doctor Strange pra mim vai ser o é melhor. muito bom, Sempre Doctor Strange. porque é uma piração absurda, cara. Sim. E é mais diferentezinho Tem que assim reassistir deles. esse filme, realmente é muito bom. É os dois meio diferentes assim que eles têm, é o do Homem-Formiga e o do Ah, é Strange, do Homem-Formiga que não aparece no que não filme, né? aparece, o que eu achei Uma pena. uma pena também. Mas eu não cheguei a ver, já lançou o Homem-Formiga Cara, 2, né? boa pergunta. Acho que sim. Acho E que aí eu sim. não cheguei a ver, então eu não entendi E exatamente. eu acho que seria É um interessante. único que eu não vi. Imagina um Homem-Formiga virando uma formiga e sei lá, quebrando uma Pedra do Infinito de perto. É, portanto, é que ele pode ficar menor do que um átomo, né? Sim. Ele pode fazer muitas coisas. Nesse filme seria interessante. Não Ele pode sabemos se foi entrar por uma. baixo da manopla do Thanos e ficar gigante. Quebrar a manopla dele. Pô, boa Ele ideia. podia entrar dentro do Thanos e ficar gigante. Sim. Cara, Ele é um poder tem dele. muitas oportunidades. Cara, Pode realmente tem mandar. muitas E formas de matar o reusaram. Thanos. Não, então, Magia do acho que não. Strange lá de cortar a Inclusive, cabeça. talvez o Homem-Formiga seja uma das peças que vão ser utilizadas para salvar todo mundo nessa segunda parte da Guerra Infinita. Cara, eles. Agora que eu fiquei pensando nessas possíveis Do mortes, Homem-Formiga. os possíveis fatalities no Thanos. Cara, por que que o Strange não cortou a mão do Thanos fora que tem a manopla, tá ligado? É Pelo menos difícil isso. entender. Não dá pra entender. Seria uma excelente ideia. E por ser que a que parece, ele Eu não acho pode. que pra fazer isso, o negócio, a mão precisa se mover. Sim, é, ele não. Eu não Ele posso tá. cortar, tipo, Ele. criar, eu não posso criar Não, não. um portal de você parado pra cortar tua mão. Ele ia falar exatamente isso. Não pode conjurar onde tenha um. Onde tem um negócio já. Alguma pessoa tem que ser entre Tem que ser um negócio que se as abra, a matérias. mão passa, daí eu fecho no meio. É, e talvez até se abrisse o portal na pessoa não ia ter o efeito porque ia ser como se estivesse num espaço entre a matéria. Seria uma coisa assim. Ele não ia ter Ah, alguém poderia empurrar o Thanos, talvez não era uma possibilidade. Provavelmente não era, né? Porque Cara, senão depende. o O Dr. Strange Peter saberia conseguiu. O Peter empurrar tem o uma hora Thanos. que ele. Não, que ele laçou lá Puxa. a mão dele e puxa. Na direção. Nessa hora, se o Strange tivesse aberto um portal atrás do Peter e ele tivesse continuado puxando, dava pra ter fechado pelo menos no meio da manopla. Não ia Certo. ser a mão inteira, mas Poderia ser quebrar metade uma das tela. coisas, as pedras, tu ia Sim. conseguir tirar. Parando pelo norte as pedras. Mas este foi Os Vingadores, a Guerra Infinita. Se você gostou desse episódio ou não, compartilhe mesmo assim. Deixe seus comentários no site, vou repetir aqui, pipocaelétrica.ga. Aqui é domínio barato, sim. Deixe seus comentários que a gente vai ler no próximo episódio. Deixem sugestões de filmes também pra gente ver. São filmes que estão no cinema, que iremos comentar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Quer falar mais sobre a filosofia Não, do isso aí a gente vai Thanos? deixar para um próximo capítulo de Capítulo filosofia só mesmo. sobre a filosofia Só do sobre a Thanos. filosofia do Thanos. Esse aí dá um excelente episódio. Valeu por assistir, galera. Compartilhem. Deixe seu joinha. Se inscrevam no canal. Não tem nada disso aqui. Mas compartilhem e na próxima a gente se vê. Falou!